debaixo do nariz de quem não vê, não entende. Sigo versando e meu trabalho rende. Monto e desmonto no sentido diferente. Os semblantes continuam se esticando como antigamente. Parecia mais normal, mas o que é normal? Quem me diz o que você faria pra ser mais feliz? A cicatriz nunca se apaga da pele. Aquece esse ambiente antes que algo esmugele. O tempo abre espaço pra reflexão real. Vivendo meu começo, perto do final. Da simples existência nesse plano imbecil. Observando as nuvens brancas, sob fundo anil. Sentir a criação, eu fecho os olhos e caminho nessa direção. Um pouco acima do chão, não tão abaixo do céu. Meus sonhos vão em bandos, recolho-os nesse papel. Eu trapo a boca da mudez, trago no verso lucidez. O que temos feito de nós é mesmo certo. O que temos feito por nós é mesmo certo. De peito aberto no fronte, minha batalha diária traço meu próprio horizonte. Pelo que você vive, por quem morreria? Sua vida tem preço, por quanto a venderia? Navalha que talha no teu pescoço a decisão. Nem tudo tem volta, tampouco salvação.